concluiu o cruzamento da 28, Guardião. A 1 minuto para o cruzamento da 35. Está livre o cruzamento da 35, prosseguirá via litoral para o destino ao farol da Barra? Negativo, vai prosseguir via litoral, é, patrulhamento da cidade, está com atenção hoje mais voltada para a sua turma, para o jogo. Ah, ok, sente. Então, ao efetuar o cruzamento da ida através da 35, passe o controle em 119.35 até a volta, Guardião Zarona. Próximo cruzamento da 35, controle 119.35. Graças, até a volta. Benta vai passar roda. Gol 1 no 675, acena identificação, chegada Mari, desça nível 050. 50 na Mari, obrigado. Autorizado Ilhéus, nível 200, plano Yankee. Decola dono 0, com curva à direita, saída Tael Leida, após Ilhéus. Controle 119.35, transponda 5432. Acho que a máquina informe para táxi já chamará correção. Acho que a máquina informe autorizado táxi via pátio. Juliette e Alfa, no ponto de parada 1-0, chamando a torre, 1-8, décimo meia. Pátio, Juliette e Alfa, 1-0, 5-6-6, décimo meia. O gol no 649, autorizado 2-0-0 para Ilhéu. Decola que estão 0, curva direita, Dael, Leda, após direto Ilhéu. 1-1-9-3-5 é o controle, 5-4-3-2, transponder, o gol no 649. Confirmando 5432, transponda, correto, reporte para Puxa, acionar gol no 649. Acionar gol no 649. Para o Puxa, acionamento, então, 3193, posição 5. 3193, aguarde para Puxa, acionando. Aguardando. Alfa Vitor Juliette, prossiga. Alfa Vitor Juliette, na parte da baixa, 12 a bordo, norte para cá. Livre táxi, reporte na interseção, pronto para decolagem, Alfa Vitor Juliette. Positap, pode voar o Sierra Vitor 366, o gol no 675. Controle ciente do RNAV, aguarde autorização, mantenha a chegada, aguarde para Serra Vitor 366, gol no 675. Só pode estar, só para confirmar que a intenção é o RNAV da 10. Controle ciente. Controle, muito boa tarde, eu vou no 8-7-0, autorizado 1-0-0, na proa de bom para a RNAV 1-0. Gol 1807, sua identificação, chegada bom, direção nível 040. Solicita RNAV, gol 1807. 0 metros, 90 metros apenas. Está livre backtrack, táxi via Alfa para ponte para o 0. Ingressará na pista pela Charlie. O indicou o táxi até o ponto de espera, positivo. Não informou qual táxi faria o ingresso. Eu tinha uma pista interditada nele já no nosso. Prosseguindo o trabalho subitamente. Então agora ingresso a partir da Tiago. Muito obrigado. Seja. Bravo Echo Sol e Foxtrot, autorizado sobrevoo, Salvador, Salvador, Uno 1500 pés, decola da 1-7 com curva direita, corredor axé, controle 1-9-35, transponda 0-1-2-0. Oeste, autorizado mais plano Salvador, Salvador. Coteje o restante de Brava que você funcionando. Isso aí, Foxtrot, correto, confirmando Patos da Bata e confirme PLB, senhor? 902, para acionamento e táxi, chamar a torre 1 no 8 decimal 6, brava que isso aí, Foxtrot. Bravo X-Ray Foxtrot, prossiga. Livre acionar reporte táxi, Bravo X-Ray Foxtrot. O táxi TAM 3193 com 182 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Campinas. Informe de Colos, 15, chame controle em 11935, boa tarde. Zero sai da Gole, Gonza. Gole, Gonza, Oscar McIntyre, 30. 1807, a ponte Pelô, autorizada RNAV, voa na posição Vitor 366, QNH1012. 12 após Pelô, 0-23-6. Alfa Vitor Juliette, autorizado a alinhar e manter cabeceira no 7, Alfa Vitor Juliette. Solo Salvador, web 6703-208, puxa bem cancelamento. Autorizado, puxa acionar, reporte para o táxi, web jet 6703. Autorizado, chamará para o táxi 6703 da web. Voo no 675, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 015, limite ao localizador. 015, limite ao lock, poderia ser a radial 182? 282? Limite, Gol no 675. Ok, obrigado. Livre táxi, reporte na interseção, o Bravo X-Ray Foxtrot. Reportará na interseção, Bravo X-Ray Foxtrot. Salvador Azul 4065, com a Quebec para a cópia 340 Campinas. Gente, aguarde, Azul 4065. 65. Vicente, Alfabeto Juliette, aguarde para iniciar a decolagem. Vicente, Alfabeto Juliette. 065, estou confirmando, nível 3-4. Afirmativo, prossiga. Não, só era para confirmar, aguarde copo. Obrigado, é 340 é o nível inicial, aí vamos subir para 360 depois, mas eu aceito qualquer nível que tiver disponível. Correio Salvador, confirma o altímetro, por favor. 1-0-1-2-1012. Sendo o 040, 1-8-0-7. 1-8-0-7, para 2-500, ajustando 0-1-2, autorizada a RINAVE, responsabilizada. Ok, chamaremos, já estamos autorizados para o RINAVE. E com 1012, descendo para 2.500. São 3193, autorizada a decolagem da 10, 180 graus com 10 nós. Livre decolagem, tá? 3193. É 5 autorizado Campinas, nível 340, pela Upper Wish 58. Decola da 10 com curva direita, saída Gola e transição Gonza. Controle 119-35, transponda 5433. 340 aprovado, Campinas, o previsto 58, decola a pista 10, direita, gole Gonza, controle 1935, 5433. Azul 4065. Salve, 6703, estacionado, pronto para o táxi. 152, 3 horas, confins. 6703, autorizado táxi Pat Juliette Alfa Charlie, no ponto de espera da 10, chama na Torre 18, Palmeia, Kinegar 10012. Pat Juliette Alfa Charlie, ponto de espera da Torre 18667. Azul 4065, correto, reporte para Puxa Sonar Gate 09. Obrigado, reportaremos. 65. 288-1264. Porque é Urubus? Vem aqui, senhor. Está cortejando a autorização. Decolou da 97, está curvando à esquerda para o cruzamento da pista. Afirmativo. Na minha escuta, aguardando transferência de comunicações, Alfavita Juliette. Afirmativo. Então, 3193, decolado aos 21. Chame controle, frequência 11935. Uma boa tarde. Beleza. Controle Salvador, Tan 3193. Tan 3193, contato radar, turbo nível 360, saída da Elblast. Da Elblast, 360, Tan 3193, informa que recebe forte chiado aí na sua frequência. Sente. De Copa nível 040 para Morro de São Paulo. Vitor Juliette, direto para o corredor forte. O vento confirmando para o corredor forte, que transfere controle Salvador, frequência 119.35 até a volta. Alfa Vitor Juliette. Gente, afetou o cruzamento, agora para o corredor forte, 119.35 ao controle, até a agressão. Fica na graça. Obrigado, boa tarde. Bora, tá 3155, boa tarde. 3155, boa tarde. Nível 34 para o 340 para o lugar. Correção para Guarulhos, eu acho que. Guardando nível 340. Guarulhos, a sua escuta. Eco Zulu November, para cópia. É 1807, trem baixado travado. Os primeiros 90 metros impraticáveis, o vento sul com uma dúzia nós, gol 1807. Gente, 60 metros, simpática 807. Torres, Salvador. Boa tarde, web 6703. No ponto de espera da Charlie, pistola 0, pistola 0. Gente, mantém o ponto de espera, web 6703. Mantém. Torre, 1 no 8 nesse momento. Zulu November tem táxi até a interseção e mantém eco Zulu November. Autorizado Morro de São Paulo, nível 025, decolado 197 com curva direita, restrito 1000 pés até farol da barra. Controle 119.35, transponder 54, correção, transponder 0170. Corrigindo, transponde 01123. Se o empate se encontra aí, pessoas a bordo. Para acionamento, táxi chamado a torre 1 no 8, decimal 6, aquilo que vai iniciar, cotejamento correto. Obrigado, camarada. Boa, Salvador, que vai ser a rapaziada, que vai ser a rapaziada. Se o personagem vai ser a Web 6703, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém, não na 0, 6703. Do marcador externo, um helicóptero da polícia a 500 pés. Salvador, gol no 649, pushback acionamento, portão 1. Gol no 649, autorizado, puxa acionar, reporte para o táxi. Portar ataque, gol no 649. 3155 para copo. Prossiga. 3155 autorizado Guarulhos, nível 340. Pelopper, Whisk 50. Decola da 1-0 com curva direita. Saída da L, transição de Né. Controle 119.35, transponda 5447. Web 6703 autorizada, decolagem 170 com 10 nós. Decolagem autorizada para o Web 6703. 8, a perna 1, 264. 1288, 264 com Recife, OTAN 3193, obrigado, boa tarde. Autorizado táxi via Alfa, reportará antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, gol no 807. Sorte alinhado, pronto. Agenda. E Juliette? Vitorino e Juliette. Autorizado para Serra Nova, Vitor Bravo. 1.000 pés, decola do 17 com curva direita, corredor axé, controle 119.35, transponda 0160. Obrigado, Serra Novembro, Vitor Bravo, 1.000 pés, corredor axé, decola do 17, curva direita, 119.35, transponda 0160. Torim de Juliette, correto, confirme pessoas a bordo e bate. POB é 01, empate 4. Gente, para acionamento e táxi, chame torre 1 no 8, decimal 6, Vitorino e Juliette. 18.6, grato, boa tarde. 19.35, boa tarde. 19.35, ascensão a 1.000 pés para ingresso no corredor axé. Papatango Bravo X-Ray Fox, ascensão 1.000 pés, reporte Farol da Barra. Reportará Farol da Barra, Bravo X-Ray Fox Trot. 6703, decolou na gole, eu fito. 6703, contato radar, suba nível 340, saída Gole ou Fito. 340, Gole ou Fito, quanto possível, Fito. Mantenha o perfil, web 6703. 01. Confirmando então, vai via Alfa e Índia pro 03. Afirma. Tango Bravo X-Ray Fox, tráfego 12 horas, 7 milhas, mesmo rumo, um Alfa Sierra 50, mantendo 500 pés. Gente, o tráfego Bravo X-Ray Fox Trot. Oficial Tux. Mantendo a posição agora no 649. Da 1 a 7 ponto, Eco Zulu Novama. Zulu Novama, o vento de 170 graus, 10 nós, a recolagem autorizada, pista no 7, Eco Zulu Novama. Chame a torre no ponto de espera 18.612, ajuste 649. Retaxe no ponto de espera 18.612, agora 649, 1012, ajuste. Tá, observe o tráfego na decolagem, após a passagem, ingresse na pista, reporte alinhado, pronto, Quebec Serra. Voo no 675, solo aos 30, libera direito, chame solo 129. 219. Torre Salvador, gol no 649, ponto espera da 10, está pronto. Além, mantém cabeceira no 0, no 649. E mantém cabeceira no 0, agora no 649. Recusou o Novamba, decolou os 3-1, chame controle em 119-35. Novamba. Papa Tango, Recusou Novamba, contato radar, suba nível 040, saída da El. Novamba. 4061 para pushback acionamento, posição 9. 4065 está livre no 9, chame táxi. Opa, desculpa, 4065 para pushback acionamento. Batango Eco Zulu November, tráfego 3 horas, 5 milhas, rumo sudoeste, Charlie 150, mantém 1000 pés nos corredores. Visual contrato? Olá, tio. Sim. O 649 está livre? Confirme. O 649 está livre? O 649 livre, mantendo a reta até o 030, está livre decolagem, 180 graus, 10 nós, no 649. Livre decolagem, mantendo pro até 3000, gol no 649. Quebec Serra, corredor Axé, está livre a decolagem na 17, o vento de 180 graus, 10 nós. Serra. Web 6703, passa nível 120, chame Recife 1288, perna 1264, web 6703. 288-264. Firme. 32971. Só informar, a Aerovia para Guarulhos, a gente vai decolar 16h35, 19h35 Zulu. Só informando, é a 58 ou a 50? Instante. Quebec Serra, decolada aos 33, corredor axé, controle em 119.35, quilo Quebec Serra. Tá. 649, decolou aos 33, pista no zero, chame controle na frequência 119.35, uma boa tarde. 119.35, igual na 649. Controle Salvador, igual na 649, cruza 1.700, na DAEL. Voo 649, contato radar, subo nível 200, saída da EL. Sobe 200, saída da EL, voo 649. Pode seguir o perfil ou mantenha a proa até 3.000? Mantenha a proa até 3.000, voo 649. Sim, chegou no 649. Prova aí, Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, suba. Mantenha corredores, reporte Farol da Barra. Autoriza 2.500 direto no voo. Mantenha 1.000 pés, aguarde autorização para voar direto morro. Mantenha corredores, já posso fora da barra. Quilo Quebec Serra. Eco Zulu November, plano modificado aos 3.5, ascensão ao nível 045, confirme por ideal, Cristina. Autorizado da presente, voar Morro de São Paulo, Eco Zulu November. Tá vendo? Papatão, Quilo Quebec Serra, tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, mesmo rumo, um Charlie 150, mantém 1.000 pés. Afirma, Silva. Tá, Charlie, agora seria via 350. Valeu, muito obrigado, viu? Juliette decolou os 36, achando o controle em 1935, até a volta. 1935, obrigado, até daqui a pouco. 260. Quilo Quebec Serra, autorizado voar direto morro, ascensão a 2.500 pés. Tá. Céu, na verdade é 250. Confirme? Rádio 250, em Salvador. Gente, autorizado, Quilo Quebec Serra. Tá. Alô, boa tarde, Vitor India Juliette. Vitor India Juliette, ascensão a 1.000 pés, corredor axé, reporte fora da barra. Gente, reportar o farol. 16 a pena, Confins. 111, Confins, confirme autonomia? 4 horas 16 minutos. Autorizado. 315502, para o pushback acionamento. Autorizado táxi, azul 4065, Juliette Alfa, no ponto de espera da Charlie, chame a torre 186. Ajuste 1012. Leve táxi, Juliette Alfa, ponto de espera 186, 4065. São 3155, autorizado pushback, chame para o táxi. Autorizado, chama na táxi, são 3155. Desça inicial nível 090. Reautorizado nível 080, Vitor Quebec.